Ô, professor, e essa crise internacional? A gente tá preocupado. A crise é séria e ninguém está livre dos efeitos dela. O que o governo pode fazer? O governo tem que trabalhar com seriedade e responsabilidade para defender o que a gente conquistou até aqui, como o emprego das pessoas. E o governo de Minas está fazendo isso. Agora mesmo aumentou o número de vagas do ensino profissionalizante gratuito. Mais jovens podem se preparar para o mercado de trabalho. E é bom estar preparado, porque Minas continua atraindo novos investimentos e criando mais oportunidades de emprego. E isso está acontecendo em todas as regiões do estado. A taxa de desemprego no Brasil é de 7,7%. Em Minas é de 6,8%. Quer dizer, o desemprego em Minas é menor do que a média brasileira. Legal. Então cada um faz a sua parte e a gente vence as dificuldades. Certa resposta. Cada vez mais, a gente cresce com Minas Gerais. CODEMIG, Governo de Minas.